Base para 17, vai estar travado a baixada 660. A baixada 660, todos autorizados, 57, 58, 660. Sumitomo 1969. Thank you. 2-0, Xamim 208. 208, voo 099. Decolado, cruzando 2.500, na Franco 1. Juliana 099, com 4.9, decolado, cruzando 2.500, São Coral, para o nível 2.400. Franco 1, Coral 2.400, com 099. White, runway 1-0, pode ser o 2.5.1-2. Roger, 2.5.1-2, take off. Runway 1-0, wind 1-2-0 degrees, 0-8. Thank you. 099, chamando a minha pista 123-1, até 123-1. 2, 8 para 2, no código no lugar 10, 17. Autorizado, o final do segundo dia dessa segunda pista, 10, 10, autorizado. Pessoal, 2512, contato 2600, 1256, Small 45, Recomendo 1662, Small 85. Thank you. localizado, profissional aéreo, vento 190 graus, vento 79, sinal no 097. 097, autorizado pouso na direção no 0, né, 639. 3290 tem identificação 608 volta com 91 no cara do jogo. 060 tem legal no 067. 120.07. Controle voo 2043, cruzando 1200 pés na saída. Voo 2043, passagem da onda pelagem, cidade de saída, São Paulo, transição morte, para o nível 3.000. Subindo via saída São Uno Mote, vai para o 300, voo 2043. Controle Gol 2043, poderia alguma posição lenta? 2043, vai manter, Gol 2043. 3290 foi listado do operador de motor. No 096, posto para ligar, 5 a 0, 2 a 0, 0 a 0.